autorização para agir no voo baixa, já coordenado com a cidade. Seis, baixa terra. Salvador, Gol, Filipão, Uniforme. Gol, Filipão, Uniforme, pra Siga. Bom dia, Uniforme, Uniforme, nós de moto da 13, bate 1, posição autorização pra reboque até a ponte 11, bate 1. Ok, se abaixa o término. Ok, obrigado. Uno, chame o seu 3, na frequência na 3325, alternativa 125-1. 3325-1, boa, no número 1, obrigado. tráfego São Salvador. Bom dia, tá 3601, informação Foxtrot para São Paulo, Congonhas. São 3601, bom dia. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda Mótiva. Via Pesula 10, por base, a Pesula 16, após conforme. Transponder 5103, controle 120, décima 80. Firma saída da El, Leda Mótiva. Afirmo. Gente, autorizado nível de voo 360 para São Paulo, via rota do plano, decola da cabeceira 10, com curva direita, saída da El, Leda Mótiva. Após Sopetulo 16. A chama 5103 e o controle 1208 está 3601. 3601, Mótica, Pesulo 10 até tarde e após o Pesulo 16. Pesulo 10 até o base após o Pesulo 16, correto, está 3601. Estamos aqui na posição 07. Fechamento correto, ciente, posição 07, reparte com o botão, espero que esteja questionamento. O passará está 3601. Salvador, gol, gol, finição, finição, informa no terno, é bom na ponte 11. Gente, boa noite. Gol, finição, uniforme, ciente, determina do rebote, boa noite. Salvador, Azul, Alfa Tchulima. Alfa Tchulima, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito autorização para iniciar reboque aqui no pátio 3, para o pátio principal, posição 1. Lima, clube do início do rebote, repartindo para ingresso no pátio principal. Comunicador, são 360, ONU. Prossiga. Solicito acionamento na posição posterior pushback. Sim, estacionamento rebaixando para o pushback. Comparado, tá? 360, ONU. Motorizado, ingresso na parte principal até a ponte 01, no rebate ao término. Inicial pushback, eu tá 360. Autorizado, é parte táxi, eu tô 360. Passará, tá 360. dia. Alfa Tango Juliette. Alfa Tango Juliette, prossiga. Quando você está autorizando para a gente, autonomia de 30 horas e 30 minutos, alterna Galeão. Tran 3601, ataque autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 1096, mon voo. Ataque autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera 118, decimal 95, Tran 3601. Salvador, bom dia, Tango 3601, Espera 10 pronto. Tango 3601, autorizado ali área de colapso, estudo 0, vento 110 graus, 6 nós. Ainda cola, Tango 0, Tango 3601. Decolado a 59, controle no 1008. Bom dia, bom trabalho. Controle, bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, contato radar, tu mantejou 360, via seu Natael. 360, Natael, quanto possível, pode ser direto, lindo, máximo? Faz 2.000 pés, vem lindo. 2.000 lindo, obrigado. A 3601, no chame o centro Recife, na frequência no 3325, alternativa 25.1. Recife agora em 1-3325, alterna 251, tá 3601. Bom dia. Chanel 6251, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360. decola da 1-0, curva direita, subida da El, linha da Mótida, via peso do 1-0 até Taubaté. Transponder 5124, controle 120, decimal 80. dia 229, transformação Foxtrot no 8. Uno 229, bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da Uno 0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E apesula 1 0, Fubase, apesula 1-6, após conforme a rota. Transponder 5-1-2-5, controle 1-2-0, decimal 8. Ok, 360 autorizado, São Paulo, Congonhas, na Tael Leda Mótiva, apesula 1-0, Fubase, apesula 1-6, Bravo Hotel Zulu. 5-1-2-5, transponde 1-2-0, hoje controle 1-2-2-9. Bom, 229, gotejamento correto, reporte para o 229, vou estar em estacionamento no 8. Enxerga, autorizado a subir táxi, gol no 229. Autorizado, levantar pro táxi, no 229. Social 6251, com 129 a bordo, alterna Galeão, 5 horas e 40, por exemplo. Questionar 6251, ataque autorizado à direita via taxiway índio até o ponto de espera da pista 10, torre 118 decimal 95, ajuste no 016, bom foco. Gente, via taxi direita índio, ponto espera 1895, ou chame 6251, obrigado, bom trabalho. Bom dia, eu estou autorizando o 7-1, bom dia, tenho pré-autorizado 320, copia, guarda a coordenação. Bom dia, 3, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Mótiza, e a Pazulo 10, Taubaté. Transponder 5131, controle 120, decimal 80. Autorizado, Guarulhos 320, volantamente, pela direita, Dael, Leandro, Mótima, 1-5-1-0, Tabacete. Segundo, 3-1-3-4, 0-8-4-3, 3-1-3-4. 3-1-3-1, correto, rebote pronto para o pushback e acionamento. Tá. Solo 229, com 4 horas e 5, alternando Galeão, 9-1 no seu vídeo. Com 1229, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte principal e taxiway índia. Chame torre 118 decimal 95, QNH 10 16, confirme apenas a autonomia. Autonomia 4 horas e 25, autorizado táxi até o ponto de espera da 18, ou da 10 com 295, ator, 1196, ou no 229. Romano, decola 228, controle, no 208. 208, 6251. Salvador, bom dia, Ocean 6251, na Dael, cruzando 1500 em subida. Ocean 6251, contato radar na decolagem, ascensão 3220, via Dael, vigilante. Gerente 3, saiu para o senhor 360, Ocean 6251. Hoje é 6251 valendo? Está presente? Bom dia, ONU 229, aproximando o ponto zero da ONU zero. Zero vento, ONU 00 graus, 4 nós. Autorizado a minha decolada é ONU 0, ONU 229.